um brinde no copo d'água. Chega de lágrimas, não quero ser mais um código de barra. Que o pobre neste caso não seja só sonhador. Chega de ser alvo do franco atirador. Sem fama, sem banca, inspiração, amante, louca, rua, formatura. Osama, Obama, desliga o mundo nem que for por um segundo. Sem recurso, oculto, professor, aluno, tumulto, insulto, UTI do horizonte. É meu, vou buscar, sem projeto derrama sangue. O Gandhi inspira, o Bang afirma, os Malcom de boné na fé, narrador da rima. Curto circuito, mente cruel conflito, aos que pagam de bandido a base de quick leite ninho, instruindo os pensantes, code nome louco, política, a zica, Adolfo na ONU. Louco pro sóbrio, favela o propósito, não quero a primavera, somente pra velório. Voz, sentimento, óbito ou trauma, sem truque, na prática aqui a paz emana. Oprimido, tem voz, mas não tão ouvindo, favela não quer fiscal, clama o incentivo, imbatível na crença, construo com a caneta, já que no congresso destrói mais que escopeta. Pra manter a expectativa da favela tem que ser mais um guerreiro que faz parte dela e dizer que na guerra não gela nem amarela. Viver cada dia como se fosse a estreia. Pra manter a expectativa da favela tem que ser mais um guerreiro que faz parte dela e dizer que na guerra não gela nem amarela. Viver cada dia como se fosse a estreia. Pela ordem favela, aos habitantes favela, sem motivo pra festa, combatente da guerra, miséria, caractere do enfermo, lamento pra nós, realidade, propaganda ao governo. O rap interno que é um teto, tem falado e dito, incentivo, compromisso, dito quem tem cumprido. Necessito do amor, saúde, Deus e dinheiro pra paz. Infelizmente cobram até um preço, saneamento, alimento, direito, um bom emprego. No gueto, pouco, branco e preto, feliz, tá vivendo. Cê tá em desvantagem, só que antes de ontem, pedra é diamante, quem é bang no front, quer fracasso de herança, cê é desistente da vida, perspectiva na fita, vida necessita mais que é escrita, truta, reconstrua, luta, pontua, escuta, muda, assuma, junta, continua, tua meta, condicional, no final da estrada, não temas a morte, que vai pra terra é carcaça, fluente, concreto, mãos pregadas no prego, poeta do século certo, não se acha no verso, sei do erro, da falha, o respeito não é fala, nem tática, é prática, na pauta e na raça. Exército da vida, poeta, poetiza, cruz e sina, trilha da rima, um bloco por dia. Pra manter a expectativa da favela tem que ser mais um guerreiro que faz parte dela e dizer que na guerra não gela nem amarela. Viver cada dia como se fosse a estreia. Pra manter a expectativa da favela tem que ser mais um guerreiro que faz parte dela e dizer que na guerra não gela nem amarela. Viver cada dia como se fosse a estreia.